bebe nem pede pousada. Arriba desse assareno, alguém de sobreaviso. Onde quem manda é a piranha, se a fina saberá. Saberá, ê, ê, ê. Saberá. Ninguém conhece na trama que maranha da teia. Chamadão deserto do peito, tudo em um aberto, onde só ele se apruma. Quando os cavalos moçam espuma, saberá. Saberá, saberá, saberá, saberá, saberá. Seu sangue é terra que ninguém pisa, ninguém conhece na trama que maranha da teia. Chapadão deserto do peito, tudo em um aberto, onde só ele se apruma. Quando os cavalos roçam espuma, saberá. Saberá, saberá, saberá, saberá, saberá. Lagoa Serena é a face desse homem. Viver é perigoso na memória, a palmatória. E na mira de um tiro fincado na praia e no xereba, saberá. Saberá, saberá, saberá, saberá, seu sangue é terra que ninguém pisa, ninguém conhece na trama que maranha da teia. Chapadão deserto do onde só ele se apruma. Quando os cavalos suam sal e espuma, saberá. Saberá. Não é à toa que as tijaneiras do campo em flor são filhas do menor chuvisco. Saberá. Saberá. Não é à toa que as tijaneiras do campo em flor são filhas do menor chuvisco. Saberá.